Quantas vezes eu te disse, coração, para não se envolver com a ilusão. Mas você ignorou, outra vez se apaixonou. E agora eu sofro, pois você errou. Coração, não me maltrata assim, jogando com amor. Você perde no fim. Outra vez você vai se entregar e sem pensar que pode. Mais uma vez me machucar. Coração, te acalma. Deixa a maré baixar, calmaria. Não me deixa sozinho nessa ilha. Você já está tão marcado pelo tempo. Não vai encontrar o mar de cara pro vento. Coração iludido, coração bandido. Pelo tanto que sofreu, devia ter aprendido. O mundo ao seu redor parece ignorar e simplesmente vai novamente se apaixonar. Quantas vezes eu te disse, coração, para não se envolver com a ilusão. Mas você ignorou, outra vez se apaixonou. E agora eu sofro, pois você errou. Coração, não me maltrata assim, jogando com amor. Você perde no fim. Outra vez você que pode mais uma vez me machucar. Coração, te acalma. Miragem perdida que não se realiza. Calor que quer sentir a doce brisa. Esperança outra vez arde a chama. Que não se apague, já que essa é tua fama. Se deixa levitar, flutua sem parar. E assim me joga nesse jogo, ai de mim. Coração, o tempo perde, te apressa. De uma vez não vá sofrer, coração não erra. Coração, não me maltrata assim, jogando com amor. Você perde no fim. Que pode mais uma vez.